Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita da noite de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 296. Hoje é dia 16 do mês de dezembro do ano de 2020. Agora são 19 horas dessa noite agradável, quente, de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. O objetivo desse programa, do programa Visão Espírita, é provocar reflexões sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários diretamente pelo chat, se você estiver no YouTube, ou mesmo se você estiver no Facebook. Deixe seu recado, faça sua pergunta. Nós hoje contaremos com a presença de dois grandes amigos, de um grande amigo e de uma grande amiga, Alex Bonafini e Maria Antônia Paduan. Então, portanto, as suas dúvidas sobre os temas que a gente vai abordar hoje poderão ser respondidos ainda no ar. Faça, aproveite e faça sua pergunta. Como eu disse, é uma honra para a gente receber, sempre estar na companhia desses dois estudiosos, divulgadores da doutrina dos Espíritos. E eu começo saudando, então, o nosso amigo Alex Bonafines. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, amigo Wilson. Boa noite, amigos que acompanham o nosso programa. Que a paz de Jesus seja conosco. Muito bem, seja bem-vinda, nossa amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Wilson, boa noite, Alex, boa noite aos amigos que estão conectados conosco nesse momento, e que Deus os abençoe para que possamos realizar uma boa tarefa nesta noite. Sem dúvida alguma. Amigos, o que mais ocorrer do ano é, poxa, já é abril, já é junho, já é outubro, já é dezembro. O ano passou como todos os outros têm passado, muito rapidamente. E já estamos às portas de 2021 e às vésperas da celebração do nascimento de Jesus. Por isso, o tema do programa de hoje não poderia ser outro, teria que ser sobre o Mestre Jesus. Aliás, né, nosso agradecimento aqui ao amigo Alex, que foi quem também nos ajudou na escolha do tema. Mas não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre Jesus. E para falar sobre Jesus, é claro que a gente tem que lembrar que Jesus nasceu aqui na Terra há mais de 2000 anos. E hoje ainda nós falamos sobre ele. Então, a nossa abordagem hoje vai ser um pouco sobre esse Jesus atemporal, sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, que atravessam os séculos. Esses ensinamentos, essa moral que não precisa nem deve ser modificada com os costumes. Então, existem leis que vão se transformando na medida que a sociedade também evolui, mas existem os ensinamentos morais do Cristo, que esses são vigoram ainda desde 2000 anos até hoje. E sobre os ensinamentos que ele deixou, todos sabemos que Jesus foi um grande comunicador. Chamamos ele de mestre porque ele foi e é um grande professor. Além de ser o arquiteto do nosso planeta, naturalmente. E como professor, a gente identifica um quadro muito interessante, porque na pedagogia moderna, o professor, hoje em dia, ele não é mais visto como aquele detentor do conhecimento, aquele que faz a transferência do conhecimento para o aluno, simplesmente. Como se plugasse o aluno num fio e pudesse passar para o aluno tudo aquilo que ele sabe por transferência, simplesmente. O professor, hoje, é visto como um mediador. É aquele que, além de palestrar, ele também tem que fazer com que o aluno possa buscar em si mesmo o conhecimento. Porque, como seres imortais que somos, né, após tantas reencarnações consecutivas, é claro que nós temos muito conhecimento adquirido e esse conhecimento, muitas vezes, não se manifesta, né? Ele precisa ser explorado Por isso, mergulhar dentro de nós mesmos se torna importante. Então, um bom professor faz isso. Ele faz perguntas para que o aluno possa, então, buscar nele mesmo, na sua experiência de vida, o que ele precisa aprender. Isso não é novo, né? Desde Sócrates, há 400 anos antes de Cristo, né, o filósofo utilizava de um método chamado maiêutica, que é o que a gente poderia resumir como um parto de ideias, né? Sócrates também fazia perguntas para os seus interlocutores até que alcançasse, chegasse um ponto em que se concluísse que, na verdade, nada se sabia sobre aquele assunto verdadeiramente. Então, é o que a filosofia faz, que é provocar reflexões, né? Um olhar crítico sobre aquilo que parece ser normal, parece ser o senso comum. Então, explicado esse método da pedagogia moderna que nós encontramos lá em Sócrates, a gente vai fazer uma abordagem hoje um pouco ao contrário. Eu selecionei nos discursos de Jesus, nas passagens dos evangelhos, várias perguntas que Jesus fez em determinadas passagens, em determinados contextos. Mas eu queria que com essas perguntas nós pudéssemos exercitar então essa reflexão, que pudéssemos olhar para dentro de nós para tentar hoje responder. É como se Jesus nos fizesse uma entrevista. E para a gente começar, a gente vai lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 47, quando ele diz, quando ele pergunta: se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos? Quero começar com o nosso amigo Alex Bonafini. Alex, como isso poderia ser trazido para os dias de hoje? Nós poderíamos fazer referência a isso ao nosso ato de socialização. Porque quando Cristo ele modifica a lei, porque essa parte do Sermão da Montanha, quando ele modifica algumas partes da lei, em que ele ensina que não basta você fazer o bem para quem te quer bem, mas que você tem que fazer o bem mesmo para quem não te conhece ou para quem não te gosta, você está modificando o patamar da lei. Você está modificando o patamar do mundo, porque a lei de amor é a lei de amor incondicional. Se eu amo apenas quem me ama, eu tenho como condição a retribuição do amor. Se eu amo quem não me ama, quem é meu inimigo, se eu cumprimento aquele que não gosta de mim, eu estou fazendo algo incondicionalmente. Eu faço porque eu sei que é da lei. E Jesus veio ensinar que nós tínhamos que acabar com o mal como? Porque o mal, em realidade, é a ausência do bem. Como a escuridão é a ausência de luz. Então, para você botar a luz onde há escuridão, não é acabar com a escuridão, porque ela não existe, mas é iluminar. E o mal não é destruir o mal maldoso, mas é trazer a luz, é trazer o amor, é trazer o bem. E só pode fazer isso modificando o mundo ao seu redor através de seus próprios atos. É isso que Jesus nos concita, a modificação dos nossos próprios atos para que o meio se modifique. Muito bem, é uma transformação íntima que produz uma transformação social. É, ao mesmo tempo, é interessante isso, né? Porque na sociologia são dois conceitos, né? A psicologia, ela trabalha mais com a nossa transformação íntima. E a sociologia, ela explora muito a influência que o meio exerce sobre o indivíduo. Então, é claro que quando o indivíduo se transforma sozinho, só ele, dentro de um meio, nem sempre ele consegue se reestruturar ou transformar esse meio por conta própria, sozinho. Daí a necessidade que nós temos, né, de nos agrupar, de nos reunir. Então, a sociedade é formada por células de interesse comum. Por exemplo, quando nós nos agregamos a uma instituição como uma casa espírita, né, um templo, pessoas que comungam dos mesmos ideais que nós ganhamos força, né, para a nossa transformação e também para quem olha a partir de fora, porque gera naquele indivíduo uma sensação também de pertencimento. Não é isso, Maria Antônia? Seus comentários sobre o tema, sobre a pergunta. O seu microfone, Maria Antônia, por gentileza, está desligado. Bom, é feita essa pergunta, me remete muito às situações que nós estamos vivendo agora com a pandemia, né? Nós não estamos podendo participar dos grupos sociais que nós já participávamos antes, os grupos de estudo. No entanto, nos forçando a nos atualizarmos com a tecnologia presente, com esses instrumentos que nós temos à mão, e para o uso de uma maneira muito construtiva, nós percebemos que nós os socializamos de uma outra maneira. Agora, muitos dizem assim, mas o abraço, o afeto, através de todo esse processo tecnológico, fica muito frio, faz falta aquele calor humano. Porém, eu penso naquelas questões mesmo que é necessário para o nosso crescimento, que são os estudos. Porque a doutrina, por exemplo, nos recomenda que procuremos estudar, procurarmos cada vez mais buscar informações que nos auxiliem a nos modificarmos, né? E de que forma que nós vamos nos modificar numa situação em que nós somos obrigados a ficar no isolamento social? De repente, as portas dessas ferramentas se abrem para nós e nós adquirimos uma outra estratégia de socialização, uma outra estratégia de conhecimento, de busca de conhecimento. Então, eu percebo que muita gente que não conseguia realizar o estudo do Evangelho em casa, hoje está podendo fazer. Por quê? Porque está se unindo a outros grupos por esses mecanismos, né? Então, o que nós percebemos? Que Jesus, com a sua sabedoria infinita, ele sempre vai ser aquele mestre atualizado, porque essa frase dele nos leva, de acordo com as reflexões que o Alex e que você mesmo colocou, nos mostra que hoje nós estamos vivendo essa experiência recomendada por Jesus de uma outra maneira, em um momento importante em que, se a pandemia teve um aspecto negativo do ponto de vista patológico e tudo mais, do ponto de vista pandêmico, né? Ela nos obrigou a reconstruir novas relações, a construir novas relações de uma maneira extremamente importante, salutar, aproveitando de maneira saudável essa ferramenta que já está sendo utilizada e vinha sendo utilizada de maneira muito pejorativa, muito negativa, muito destrutiva, incluindo de maneira muito negativa na sociedade. Então, olha como Jesus, há mais de 2000 anos, ele já salientava isso. E hoje, quando se fala, né, como é que nós, ele dizia, como é que nós poderíamos amar o nosso próximo, como é que nós poderíamos amar só aqueles a quem nós queremos bem, se também aqueles que são inimigos, eles também se querem bem? E quando nós pensamos nisso, é muito interessante, porque nós vamos criando padrões e resistências nos nossos relacionamentos que nos dificultam muitas vezes e criamos imagens a respeito do outro. E quando nós estamos inseridos no processo como uma live, como palestras, em grupos de estudo, que nós somos obrigados a ficar quietos e ouvir o outro, porque é a condição da ferramenta, nós vamos descobrindo o quanto qualidade o outro tem, quanta sabedoria o outro tem, e nós vamos bebendo dessa sabedoria. E nós podemos, com esse conhecimento, transformar nossas atitudes e transformar, derrubando os preconceitos que nós criamos. Isso vai ajudar a sociedade a construir aquilo que Jesus sempre preconizou, que é o amor universal. E eu vejo que, para nosso momento agora, essa frase tem tudo a ver. Essa pergunta que ele levou para aquela época está muito adequada para o nosso momento. Pois é, e é interessante, né? Eu vou pegar uma palavra que a Maria Antônia falou para tomar como base para passar de volta para o Alex. Maria Antônia falou amor universal. É interessante a gente pensar nesse amor universal. De onde provém o amor? É claro, a gente não entende muito bem nem o que é o amor, muito menos o que é Deus. Mas a gente sabe que o amor vem de Deus. Não sabemos como, nem muito bem como interpretar isso. Mas Deus é a fonte de todo o amor. E sabemos que Deus é totalmente justo. Então, nós discutimos isso algumas vezes aqui já no programa, que Deus ama igualmente todas as suas criaturas. Ele não ama mais uma criatura do que outra. Então, a ideia de escolhido não cabe no entendimento de um Deus totalmente justo que dá as mesmas oportunidades a todos os seus filhos, a todas as suas criaturas. Eu não estou nem me restringindo aos espíritos humanos. Eu estou aqui abrangendo, a Maria Antônia falou, amor universal. Né? A gente nem sabe se existe só um universo, porque já tem teorias de multiversos. Mas, no universo conhecido, se a gente for pensar só no nosso planeta, quantas espécies acontecem de insetos, de animais, de plantas, né? De animais microscópicos. Deus ama igualmente todas as suas criaturas. Deus ama a minhoca, né, de uma maneira semelhante ao que ama o homem. Mas é claro que a minhoca tem um papel diferente nessa estrutura toda do que o papel que exerce um homem. A diferença básica é que o homem tem o livre-arbítrio, a minhoca não tem. A minhoca vai fazer tudo o que compete uma minhoca fazer. O ser humano nem sempre faz aquilo que compete a um ser humano fazer, mas estamos num processo de aprendizado. Né? Saímos dessa zona da animalidade para a humanidade, apesar de não deixar de sermos animais. Continuamos sendo animais, é claro. Mas quando a gente entende isso, então, e falamos de amor universal, e o Alex falou sobre amar o próximo, Jesus fala ali de saudar, mas sim, estende-se para amar, porque ele diz isso em outras passagens, a gente percebe que esse é um dos maiores desafios para os dias de hoje. Fala, que diferença tem dos bandidos que também fazem isso, das pessoas muito más que também fazem isso, né? Então, como superar essa dificuldade? O Espiritismo, ele vem... ele acaba ajudando um pouco na interpretação dessa passagem, não é, Alex? Então, como a gente estabelecer uma relação de amor com uma pessoa que nos irrita, que nos prejudica, com uma pessoa no trabalho que a gente sabe que está operando para nos prejudicar de alguma maneira, ou que quer fazer a nossa família, desunir a nossa família em algum ponto, em qualquer que seja o aspecto da nossa vida, como amar essa pessoa? Eu gostaria de que a gente pudesse explorar isso para que o nosso ouvinte, o nosso espectador, né, aquele que nos acompanha agora, possa também se ver dentro dessa realidade. Bom, a realidade do amor universal, ela é muito longe da gente ainda, não é? Porque é um sentimento que a gente vai desenvolver quando nós avançarmos para outros níveis. Porque quando Deus nos criou simples e ignorantes, como você bem citou, todos os seres do universo, isto é o amor universal, há um encadeamento de forças, de princípios, de inteligências, desde o átomo arcanjo, como os espíritos citaram para Kardec, o livro dos espíritos, mas que nada mais é do que a própria evolução anímica, que nós passamos por todos os reinos, e isso eu acho uma contribuição enorme do espiritismo, quando ele nos explica que os seres não foram criados separadamente, mas que nós fomos avançando na evolução anímica, evoluindo morfologicamente, espiritualmente, primeiro espiritualmente, depois morfologicamente, para a adequação, né, de tudo quanto é função no universo, e saímos das percepções para sensações, das sensações para os sentimentos, emoções, para rumo ao amor. Aí a grande questão é, nós somos mal saídos das sensações, não é? Para as emoções e para o amor. Então, nós estamos assim no limiar do amor, no princípio. Então, ainda não sabemos o que é. Nós confundimos muito o egocentrismo com o auto-amor. Porque é necessário ter o auto-amor, que quem não se ama não ama ninguém. Mas muitas pessoas confundem o auto-amor com o egocentrismo, que é extremamente prejudicial, enquanto uma virtude, outra é um vício. E também tem a questão de você amar apenas aqueles que vos amam. Por que a gente mais tende a amar quem nos ama? Porque nós esperamos retribuição. E o amor universal, o amor verdadeiro, não espera retribuição. Então, o que nós fazemos não é o amor verdadeiro. É o amor interesseiro. Mas é o amor. Melhor do que as sensações e que as percepções que nós tínhamos outrora, que os instintos. Para nós amarmos verdadeiramente, é preciso que nós consigamos evoluir. Mudar conceitos, adquirir conhecimentos, para que nosso espírito possa passar de fases. Porque nós somos ontem o Homo sapiens. Hoje nós somos o Homo sapiens sapiens. Mas o objetivo é sair da humanidade para a angelitude. Então nós só vamos descobrir o amor universal quando nós avançarmos todo esse caminho longo, imenso. E para a gente ter uma noção de quanto esse caminho é imenso, em questão do Livro dos Espíritos, Kardec teve a grandiosidade de perguntar qual a diferença de evolução entre os animais e os homens. Aí os espíritos respondem, a mesma distância, né? Aliás, qual a distância entre os homens e Deus? Aí os espíritos respondem, mesma distância dos animais e dos homens. Para você ver se os animais, para os homens, se quando nós somos animais, nós demoramos e evoluímos e passamos por diversas corporificações para chegar a um ser humano. Quantos milênios demorou? É os milênios que vão demorar para nós nos aproximarmos a Deus como espíritos puros. Para a gente entender o quanto falta para chegarmos ao estágio de espíritos com perfeição relativa. Então nós estamos longe de tudo. Nós somos mal saídos da infância espiritual, atingindo rumo à maturidade. Mas ainda estamos muito longe. Então o amor é atrelado à maturidade e conhecimento. Sozinho ele não vai avançar. É necessário que esses três andem de mãos dadas para que você possa saber por que amar. Como amar? Porque não basta amar sem sentido. Você tem que saber por que você amar. Por que que eu tenho que amar o meu inimigo? Puxa vida, é bem mais lógico eu não amar meu inimigo. É mais fácil eu repelir o meu inimigo. Então por que que eu vou amar o meu inimigo? Porque eu vou perdoar a pessoa que me fez o mal. É mais fácil eu não perdoar e ficar com raiva dele? Tudo isso é mais fácil. Mas será que o mais fácil é o melhor? Quando Jesus falou que o melhor era a porta estreita, não a porta larga, não era um ensinamento que aquilo que é mais difícil, mais complexo, é porque faz parte do nosso processo evolutivo? Então nós estamos ainda muito longe dessa realidade. Jesus nos deu um caminho, porque ele é o caminho. A verdade é a verdade. Agora, quando nós vamos conseguir caminhar e chegar até o final, é muito longe, né? Eu gostaria ainda de fazer uma intervençãozinha nesse aspecto, já que o Wilson colocou que é muito importante a gente levar essas questões para os nossos ouvintes, né, que estão aí nos prestigiando. É, quando Jesus aqui esteve e ele falou do amor, ele deixou três pontos básicos, assim, foi muito claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que era a forma mais simples que ele poderia expressar para aquele povo daquela época, que mal havia saído de um caminho, de um politeísmo para um único Deus. Avançando todos esses praticamente 2000 anos, né? Um pouquinho menos que isso, nós conhecemos a doutrina espírita, que vem esmiuçar justamente o que está escrito no Evangelho lá do tempo ainda de Jesus e que não foi explorado da forma como foi, e que me chama muito a atenção quando no Livro dos Espíritos, quando tem essa questão de como amar os nossos inimigos. Né, o que o Alex falou, é mais fácil chamar os nossos amigos do que os inimigos. É mais fácil a gente ficar com raiva e querer saber dos inimigos. Mas não é essa a recomendação que ele faz. E aí nós vamos chegar no amor universal. Então, que amor é esse que nós precisamos, hoje, no estágio em que nós estamos, nós poderemos desenvolver? E aí, lá na passagem do Evangelho, está bem claro isso. O que é amar os nossos inimigos? É não desejar mal, é não ter por ele sentimentos de vingança, não, de forma alguma, quando ele diz não desejar o mal, realmente é estender a mão quando ele necessitar. Mas como nós vamos estender a mão para um inimigo que nos tira a vida de um filho, por exemplo? A gente sabe disso. Então, lá no Evangelho, os Espíritos nos esclarecem melhor como entender essa passagem de Jesus. Que nós realmente não vamos ter pelos inimigos os mesmos eflúvios de amor, de carinho, de respeito, de acolhimento que nós temos pelos nossos amigos. É natural, porque até fisiologicamente, biologicamente, é natural que haja essa repulsa. E é natural que haja em nós esse sentimento de aversão por alguém que nos provocou uma grande dor, um grande sofrimento. Mas aí os Espíritos nos esclarecem. É não desejar a ele o mal. É não nutrir vingança, é não querer devolver a ele com a mesma moeda aquilo que ele nos produziu. Mas, inclusive, e aí nesse sentido eu penso sempre assim, como é que nós podemos fazer isso diante de uma situação em que nós nos sentimos tão prejudicados? Aí vem, além dessas orientações de Jesus, além da gente procurar se espiritualizar, nós temos a nosso favor o tempo. O tempo é o nosso melhor e grande amigo que vai nos esclarecendo juntamente com os conhecimentos, e daí vem a bênção da doutrina espírita, que vai nos ajudar a compreender que a vida é imortal e que muitos daqueles prejuízos que nós sofremos, eles são prejuízos passageiros e que a cada um será dado segundo a sua semeadura. E que nós é que não podemos desejar o mal para o outro, porque já basta o mal que o outro nos fez. Então, se nós conseguirmos não nutrir o ódio pelo outro, não desejar, não ter vingança pelo outro, não lhe desejar o mal, nós já estamos desenvolvendo o amor. Ainda não é o padrão do amor universal, porque realmente estamos distante dele. Porém, nós estamos entrando em contato com o amor que Jesus nos recomendou. Amor esse cuja semente está dentro de nós, porque ele é oriundo da nossa fonte criadora, que é o Pai. Então, eu gostaria de pontuar isso, porque senão a gente também não leva os nossos espectadores essa mensagem, entendimento do que é amar o nosso inimigo, do que é amar aqueles, como ele dizia, se entre os pagãos eles se amam, por que que nós não podemos amá-los, não é? Jesus, que sofreu da forma como sofreu naquele período, passou por todas as experiências, ele entendeu o atraso daquelas pessoas, mas nós não somos ainda Jesus, mas estamos a caminho, e nesse caminhar, no Livro dos Espíritos, nós encontramos esse alento para entender o que é esse amor que Jesus nos recomendou. Era isso que eu gostaria assim, de pontuar, porque eu me coloquei do outro lado de quem está ouvindo. Muito bem. E olha, Aristóteles, um outro filósofo da antiguidade, que foi aluno de Platão, foi aluno de Sócrates, ele acreditava, né, que no universo tudo estava em sua ordem, que havia uma ordem em todas as coisas e que a verdadeira felicidade só poderia acontecer se você estivesse no local em que você devesse estar. Veja que entre determinados astros existem certas distâncias que são... Não são à toa que elas são daquele jeito, né? Quando você olha para o céu, para as estrelas no céu, elas foram posicionadas, cada uma ocupa o lugar que deveria ocupar, né? Cada sistema daquele, cada estrela daquela tem os seus planetas no entorno, exerce a sua ação de gravidade, de força, né? Sobre os outros corpos, alguns mais próximos, outros mais afastados, mas no universo tudo está conectado e tem um lugar para estar, para contribuir com o funcionamento do todo. O cosmos é isso, é ordem, é a diferença do caos, que é a desordem. Se a gente trouxer esse entendimento para essa discussão, a gente também vai entender que existem certas pessoas com quais nós nos relacionamos, com as quais é necessário uma certa distância. Então, para que a ordem se estabeleça em determinadas relações, uma certa distância talvez seja necessária. Amar essa pessoa foi muito bem colocado pela Maria Antônia, pelo Alex. Não desejar que ela sofra, que ela sinta dor, né, que ela tenha problemas, é simplesmente, né, deixar que ela siga a vida dela e que ela possa aprender. E o Espiritismo também nos ensina que aquele hoje que é o nosso inimigo, aquele hoje, como eu disse há pouco, que nos faz mal, que está tentando nos prejudicar, nós sabemos que todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos um dia, mais cedo ou mais tarde, tomar conhecimento da nossa responsabilidade. Depois de muito espiar, de muito sofrer, nós vamos nos arrepender. E aí nós vamos pedir para reparar o mal que causamos. Então aqueles que hoje também estão nos prejudicando, nos causando algum mal, um dia, né? Pode ser daqui a 100, daqui a 1000, daqui a 10 mil anos, mas um dia cada um deles também vai se converter em benfeitores para nós. Então, lá na frente, os inimigos de hoje serão aqueles que nos estenderão a mão, que nos auxiliarão nas tarefas que venhamos a assumir no futuro. Então essa visão nos dá muita paz. Se hoje alguém lhe faz mal, tenha paciência, você é imortal, vai passar. Né? E ele vai ser seu amigo, ele vai te ajudar, só espere e não o odeie. Porque se a gente começa a odiar aquela pessoa, não é mais com ele, passa a ser com a gente. É a gente que depois também vai ter que espiar, e vai ter que se arrepender, e vai ter que reparar também, mesmo o ódio com ele, esse que a gente acha que se justifica. Então é tudo muito encadeado. Algumas pessoas, então, dá para ficar mais longe, amando, não desejando que elas sofram, mas manter uma certa distância. Muito bem, gente. E essa nossa discussão é perfeita para entrar na próxima indagação de Jesus, que a gente vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 3. Ele pergunta: por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Alex Bonafini. É a questão do julgamento, né, Wilson? É a questão de você se posicionar no mundo e observar antes os seus vícios do que ver os vícios do seu irmão. Isso é um ato de amor. Isso, acima de tudo, é um ato de caridade. Então, o que acontece? No momento atual da Terra, para o momento, você evitar o inimigo e você evitar o julgamento, essas coisas, são suficientes. Para um futuro, para a questão da pureza que nós vamos alcançar, isso não vai ser suficiente. Porque Jesus, ele agia de uma outra forma, não é? Ele amava de forma profunda. Então, para nós hoje, esse amor é suficiente. Por isso que o julgamento, ele é muito complexo. Nós temos uma mania muito grande de olhar o que a pessoa está fazendo e esquecemos de olhar aquilo que nós fazemos, não é? Então, o ensinamento de Jesus é para nós olharmos para a trave do nosso olho e verificar o que a gente pode mudar. Porque sempre nós somos o ponto de modificação do meio onde estamos. E a partir do momento em que eu faço correções ao próximo, que eu presto atenção no que o próximo faz e procuro modificar a sua atitude, eu esqueço de modificar as minhas atitudes. E era o que Jesus fazia. Jesus, ele exemplificava antes de falar. Então, nada daquilo que Jesus falava, ele não tinha feito. Porque a maior forma de você ensinar, além das palavras, são com as atitudes. Então, a partir do momento que eu olho o cisco no meu olho, em vez de reparar a trave no olho alheio, o que que acontece? Eu, além de não estar me metendo na vida alheia, apesar que há momentos que é necessário, não é? Por exemplo, na mão de um governante, de um líder religioso. Tanto é que o próprio Jesus diz que se alguém tem algum problema, primeiro você vai e resolve com a pessoa. Se não der certo, você pega a pessoa e leva para o grupo. Se não der certo com o grupo, você pega a cidade e vai com a cidade e discute o problema. porque antes de você prejudicar várias pessoas, é mais fácil que aquela pessoa que está prejudicando, ela seja colocada, né, num patamar que as pessoas a vejam, porque depois para não ser prejudicado. Então existem momentos que a gente tem que colocar, sim, aquela pessoa num patamar diferente para mostrar o erro que ela faz. Mas na maior parte dos momentos, é preferível você olhar o seu cisco do que olhar o do próximo. É a questão de julgamento, né? O que causa as inimizades, os problemas, as distorções, as brigas em família, principalmente. As inimizades, grandes amizades acabam por causa disso. Porque a gente é cheio de falar dos outros, esquece de falar de nós mesmos e ver se a gente não está errando da mesma forma. E se a gente tem uma amizade, geralmente a gente vê um espelho na outra pessoa, né? Então, se a pessoa faz, eu também faço. Isso é uma questão de afinidade, né? Então, eu acho que é bem profundo o ensinamento de Jesus. Pois é. Maria Antônia? Essa questão da trave no olho do outro, né? Porque, na verdade, o que Jesus sempre fez, ele sempre apresentou seus ensinamentos dando os exemplos práticos da vivência de cada um. E a gente sabe que ele se utilizava disso, que a sua estratégia de, você falou, né, de uma estratégia educativa de Jesus através de perguntas, e junto às perguntas, Jesus também utilizava muitos processos de fenômenos de convivência na sociedade da época, né? E quando ele pega, ele utiliza essa mensagem, ele nos chama a atenção. Não vou repetir o que o Alex estava colocando, porque acho que não há necessidade, foi muito claro, né? Mas a gente parar um pouquinho mais e observar que a proposta de Jesus é a nossa transformação, a nossa mudança. Tanto é que quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo, como a si mesmo, como é que nós vamos nos amar se nós, ainda há pouco Alex falou da diferença do auto-amor e do egoísmo, como que nós vamos nos amar se nós não nos esforçarmos para nos modificarmos, para crescer, para evoluir espiritualmente? Mas para que isso nós possamos fazer, é necessário que olhemos para nós. E aonde é que está a trave a que Jesus faz referência? Está justamente nos olhos da nossa alma, nas dificuldades que ainda nós temos por vencer em nós mesmos. E se nós nos preocuparmos em demasia com o comportamento do outro, com o que o outro faz ou deixa de fazer, e utilizando de parâmetros que muitas vezes achamos que são certos, que são os nossos, nós esquecemos de olhar para nós mesmos. E nós precisamos fazer esse exercício de auto-observação. E nessa auto-observação, nós rompermos, nós eliminarmos de nós essas traves que nos impedem de olhar a fundo aquilo que de fato existe nas relações interpessoais, aquilo que de fato Jesus preconizou quando ele aqui esteve, e para que possamos buscar essa mudança, né? E hoje nós temos justamente a doutrina espírita como um recurso para podermos trabalhar essas traves que nos impedem de enxergar o que há além da vida material, da vida corporal, das relações sociais, do mundo carnal. E aprendermos que a verdadeira vida realmente é espiritual, e é essa que nós temos que perseguir na nossa busca de mudança. Então, eliminar essas traves que nos impedem de enxergar a verdadeira vida e o verdadeiro sentido das relações interpessoais é que é importante. E não ficar nos preocupando com os ciscos dos outros. Porque o que é o cisco do outro? Muitas vezes é uma trave aos nossos olhos, mas diante da vida, às vezes é um pequeno cisquinho que está no olho do outro. Mas nós valorizamos tanto porque não olhamos para nós mesmos, como bem disse o Alex há pouco. Então, nós precisamos buscar essa auto-observação. E a doutrina espírita está farta de literatura e as próprias obras, o conjunto, né, das cinco obras básicas da doutrina, nos traz informações riquíssimas de como mudar as nossas atitudes. Porque quando nós prestarmos atenção mais em nós do que no outro, nós poderíamos andar mais rápido e termos menos conflitos, menos inimigos, com que menos nos preocuparmos com o outro. Eu acho que essa pergunta realmente casa com a anterior. Pois é, a gente vive hoje, né, uma situação em que muitas pessoas se deparam com, dependem da atitude de outras pessoas, né, até mesmo a questão da saúde hoje. Então eu quero trazer para um tema bem, bem atual mesmo, né, esse contexto que a gente está discutindo. Sobretudo, nessa pandemia, muitas pessoas olham para os outros e falam, poxa, não entendo como que ele pode sair sem máscara, né? E ao observar, às vezes, a outra pessoa, a conduta da outra pessoa, ele sofre com isso, ele vai ficando amargurado, ele vai desenvolvendo um ranço contra a humanidade, de uma maneira geral. Então, é porque aquilo grita aos olhos dele, ele acha que aquilo tá equivocado. Então, eu queria que vocês comentassem, eu vou passar agora para o Alex, comentassem sobre isso, Alex, porque existe uma diferença muito grande, a gente não está falando aqui em alienação. Alienação é a pessoa que se separa da realidade, que vive num universo paralelo, onde tudo é lindo, são flores, né, e ele não enxerga a realidade em que ele está vivendo. Essa pessoa dificilmente tem alguma influência muito positiva e muito concreta sobre a mudança da realidade. Então, existe uma diferença entre observar a realidade, né, depreender da realidade, o que é necessário para que você possa tomar certas atitudes em seu benefício e em benefício também das pessoas. Você negar a realidade, né, se alienar, está todo mundo bem, todo mundo pode fazer o que quer realmente, e não é assim, porque a atitude de uns envolve a vida dos outros, sim. Não existe nada que seja de foro íntimo nesse momento, né? A minha atitude influencia no que vai acontecer com os outros. E a diferença do terceiro ponto, que é aquele que critica, julga severamente e sofre com isso. Né? Ele não aceita, isso faz ele ficar doente. Chega mesmo à via da doença. Alex Bonafino. É, Wilson, porque a pessoa que não é alienada, que ela está por dentro do que ela tem que fazer, e ela, de forma disciplinada, que o espírito que evolui um pouco, tem um pouquinho de maturidade, ele tem um mínimo de disciplina, porque não tem como você ser um espírito maduro sem ter disciplina, né? O próprio André Luiz diz no Sinal Verde, se você não acredita em disciplina, observe um carro sem freio. Então, a partir do momento que você vê pessoas agindo com indisciplina, colocando em risco a vida de outrem, é uma atitude que nos revolta, porque nós não somos espíritos puros, nós temos sentimentos e nos revoltam isso. Quantas vezes eu passo com minha esposa em locais onde tem muita gente, a gente fala, nossa, esse povo está preocupado mesmo com o corona, né? Aí você vê um monte de coisa que acontece que o pessoal está totalmente desligado. Outro dia no meu Facebook eu vi um grupo numa feijoada, eu falei assim, nossa, mas será que isso é um vídeo de um ano atrás? Não, era ao vivo, uma feijoada, o pessoal dançando um samba, um pagode, em plena pandemia. Eu falei, poxa, você pode pegar, comer sua feijoada, pode se reunir, foi liberado, você no restaurante com distanciamento. Mas dançar, cantar, aí não dá, né? Porque você está facilitando com que o problema aconteça. Mas daí nós criticamos, isso faz mal para a gente, porque a gente vê que as pessoas não estão colaborando, eles estão achando que a vacina vai chegar, vai resolver o problema e está tudo certo. Não, a vacina vai resolver? Vai resolver. Esperamos que sim também, pode ser que não resolva, mas teoricamente em todos os tempos da humanidade, o que nos livrou das pandemias foram as vacinas. Mas quanto tempo vai demorar? Quanto tempo o nosso corpo vai demorar para ter o sistema imunológico forte, como tem hoje para a gripe, porque a gripe matou quantas pessoas? 50 milhões de pessoas no outro século? Então, até lá, até conseguir naqueles anos adquirir seu sistema imunológico fortalecido para isso, e você aprender a lidar com esse vírus, que é a gripe, que hoje não é nada para a gente, não é? Então, foi muito tempo, foi muita dificuldade. Então, nós vemos, nós nos revoltamos e, no final das contas, a gente fala, não adiantou nada. Porque o que vai adiantar é como eu vou agir. Mas existe uma coisa que adianta, Wilson. Porque eu posso olhar o que está acontecendo de errado e eu posso fazer o quê? Divulgar o que é certo. Como divulgador, a minha função de modificação é falar e propagar aquilo que é certo. É a orientação. Criticar, a gente vai criticar mesmo, faz parte da natureza, por causa da nossa inferioridade. Vai nos fazer mal. A verdade, não vai adiantar nada. Vai ser uma coisa de conversa de marido e mulher, de filho e filha, mãe e filha, etc. Mas não vai modificar nada. O que vai modificar é a gente propagar a informação correta e a orientação quando necessário. Né? Porque isso daí não é já mais um julgamento, isso daí já é mais um benefício para a humanidade. Agora, tem situações que não tem como não julgar, né? Situações equivocadas que estão fazendo mal para o resto da humanidade, como o caso de violência doméstica, como o caso do alcoolismo, que há mortes no trânsito. São coisas que fica difícil, que se você não pegar e não falar algo para tentar modificar a realidade do planeta, aí sim você vai ficar alienado. Então tem a diferença do julgamento sem fim, daquele que você fala só para destruir a pessoa, e daquele que você verifica que tem um ato errado e que você pode fazer o certo através de políticas públicas e atitudes sociais positivas. Então, eu acho que tem que fazer diferenciações. Como a Maria Antônia fez a diferenciação do amor universal, do amor que a gente pode alcançar no momento, que é o que a gente pode alcançar no momento, o julgamento também tem suas etapas. Existe aquilo que a gente deve e aquilo que a gente não deve fazer. Aquilo que a gente pode e que a gente não pode fazer. Mas a gente tem que estar muito politizado, muito por dentro das informações, para a gente não se deixar levar pelas chamadas fake news e por um monte, uma avalanche de informações que tem por aí, que nem estão muito erradas, nem são muito certas, e que você não sabe para onde, né, se guiar no momento. Maria Antônia, quer complementar? Não, só acho que o Alex foi muito feliz na colocação dele. Realmente, a força mais importante para que nós possamos manter a conduta, para não perdermos esse equilíbrio, primeiro é nós nos cuidarmos, de fato, fazer a nossa parte conosco mesmo, começando dentro da casa da gente. Mas, ser persistente na divulgação, ser persistente onde quer que a gente passe, incentivar, elogiar aqueles que tomam atitudes interessantes, né? Hoje estive no serviço público, hoje de manhã, achei super legal, porque além de estar tudo muito disciplinado, eu vou até citar o local, porque acho que merece, né? Estive no Poupa Tempo hoje, assim, fiquei abismada de ver a maneira com que eles se organizaram para que as pessoas realmente sigam os protocolos, né? E tem lá uma pessoa que, se você passar despercebida, ela te chama, você volta e você tem que ir lá limpar suas mãos com álcool. Se você só fizer de conta, ela fala, passa o álcool, por favor, de maneira muito educada, né? E depois todo o processo, então, valorizar aqueles que estão cumprindo o protocolo. Não é que nós vamos ficar, assim, incentivando, mas acho que a gente tem que oferecer incentivos positivos àquele que colabora, àquele que cumpre as regras de maneira correta, fazer a nossa parte realmente, como o Alex está citando. A nossa parte é realmente insistir no bem, insistir no que é certo. Se os outros estão fazendo errado, é aquela história, cada um vai colher aquilo que semear. Vai chegar uma hora que o Covid vai bater na porta. Não que na nossa situação não venha bater, porque pode bater, depende das condições, dos contatos que nós paremos. Mas até onde nós pudermos, nós temos que nos cuidar e ajudar aqueles que querem fazer acontecer o bem, divulgando. Muito bem. Alex, eu sei que você, sempre que possível, aborda temas familiares, sobre educação, a Maria Antônia também, né, fala bastante sobre família, portanto é uma oportunidade para mim levantar também, relacionar o que nós estamos falando também com essa questão. O que a gente tem visto hoje na questão dessas festas e tudo mais é a presença massiva dos jovens. E a gente sabe que tem uma geração que é chamada de geração mimimi, mas não é um mimimi com i, né? Um mimimi de reclamar, é um mimimi, é um mi do inglês, eu, né? É a geração que é o mimimi, eu olho para mim e para mim. Segundo os especialistas, os psicólogos, Essa geração é uma geração que não soube lidar com limites, com frustrações, que tem muitos próprios interesses. É uma geração que espera que o mundo se adapte à sua realidade, que o mundo o aceite como ele é, né? E que não sabe lidar com essa negativa. E certa vez, há pouco tempo, eu li que a relação dessa geração com os outros, né? O que é o outro para ele? Para ele, o outro é aquele que o valida. Então, ele precisa da validação do outro para que ele exista de verdade. Então, ele acaba moldando o comportamento, a conduta dele, para obter a validação da outra pessoa. Veja que quando a gente fala de uma geração, a gente não está falando de todos os indivíduos. A gente está dizendo sobre uma característica que é predominante naquela geração por conta de diversos fatores sociais, conjunturais. Então, o que eu queria que vocês comentassem agora é exatamente isso, né? Se essa geração realmente é o que nós mais vemos, né? Está indo lá, estão participando dessas festas, correndo o risco de levar esse vírus até para dentro de casa, infectando um avô, uma avó, uma mamãe, que pode ter uma consequência mais grave. O que pode ser feito para essa geração e o que pode ser feito depois para as próximas gerações, né? Porque se isso aconteceu no passado, quem sabe a gente possa fazer alguma coisa hoje para que isso não continue acontecendo no futuro. Alex Bonafino. Isso faz parte, né, Wilson, da vaziez dos nossos jovens. O que eles alcançaram em profundidade, em conhecimento, eles perderam em emoção, eles perderam em maturidade. Porque as dificuldades que nós tivemos na nossa geração foi o que nos moldou para sermos seres mais fortes. E forte mesmo, em todo aspecto. Porque não tinha essa de facilidade, tudo na mão, de tudo certinho. A gente tinha que lutar para conquistar as coisas, passamos por dificuldades. Não tinha esse negócio de uma TV em cada cômodo, de cada um comer no seu quarto. Não tinha esse monte de canal, um monte de opção. Você via um presente, não tinha dinheiro para comprar. Então, a gente parecia que era ruim, mas não era bom. Porque a gente aprendeu a lidar com limites. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu devo, isso eu não devo. Isso foi tirado dos nossos jovens. Porque os pais, erroneamente, que passaram por essa situação, muitos, ao invés de aprender, eles falaram, aquilo que eu passei, meus filhos não vão passar. E tiraram justamente aquele mecanismo que amadureceu seus filhos. Tirou. Como o Samitiba falava, os nossos jovens são parafusos de gelatina, não aguenta a menor pressão, não é? Então, o que acontece? Como é que um pai que não deu limite para o filho a vida inteira vai falar para ele, não vá na balada, não vá no meio da aglomeração, não vá no pagode, não vá no meio do funk? Ele não vai ter moral para falar. Porque esse pai ensinou para o filho que eles eram amiguinhos. Só que o amigo, eu vi um palestrante falando, o amigo, hoje é amigo, amanhã desfaz amizade, não olha mais na cara. Agora, pai e mãe é para o resto da vida. Então, antes de ser amigo, nós temos que ser pais. Pais. Alguns momentos ser amigos de nossos filhos. Porque o amigo é aquele que escuta, mas o pai é aquele que impõe e que ensina na hora que for necessário. Então, a gente tem que fazer a nossa parte como educador, não é? A paternidade, a maternidade, como o Raul Teixeira diz, a mater-paternidade, eu acho tão bonito. E o Livro dos Espíritos consta que é uma missão. Então, se esses jovens fazem isso, é culpa de seus pais. Ah, não, culpa deles porque eles têm maturidade. Ah, não tem, né? A adolescência hoje, dizem os especialistas, que até os 23 anos. Na minha época, adolescência até os 16. Eu com 14 já trabalhava. Então, imagina, com 23 anos você tem um jovem entrando na faculdade, mas ele é um adolescente ainda. Ainda criaram a pré-adolescência, daí depois vão criar a pré-pré-adolescência. E nós estamos falando do mesmo tipo de espírito. E esses espíritos, nós vemos que os jovens de hoje, eles só pensam em mim, que nem você falou, em si mesmos. Eles estão preocupados consigo mesmos, com a própria felicidade e com o joinha no Instagram, no Facebook, que é a aprovação. Na nossa época tinha isso? Tinha isso. Só que nós fomos moldados para termos o nosso caráter de forma que nós fôssemos suficientes para nós mesmos. que nós não precisássemos da aprovação alheia. E isso nos facultou a não achar que tudo era bullying. Imagina eu, com o tamanho que eu tenho, quanto que eu sofri bullying. É, hoje eu estava num hospício, sofrendo de depressão, mas porque o gordo era chamado de gordo, o magro de magro, baixinho de baixinho. E assim por diante, e ninguém morria por causa disso. Porque nós tínhamos a nossa, o nosso caráter moldado para dar risada quando fosse necessário, dar uns petelecos quando fosse necessário, chorar quando fosse necessário, mas acima de tudo, viver a vida. Hoje, qualquer dificuldade leva o jovem. Antigamente, a gente falava que levava o jovem ao terapeuta. Hoje, eles estão se suicidando. Com 10, 11, 12 anos. E o mais interessante que eu vou falar para vocês, na Gênesis, no final, lá constando os sinais dos tempos, falaria que os jovens iriam se suicidar. Porque eles não iam aguentar essa modificação da transição planetária. Porque eles, com uma inteligência avançada e sem a disciplina, pegam um carro sem freio. Você tem uma Ferrari que não coloca um freio na Ferrari, ela vai bater. Não é? É o que acontece. Os pais estão tendo Ferrari, mas não estão colocando freio na Ferrari. E aí acontece o que está acontecendo, não é? Pois é, Maria Antônia. Acho que o Alex foi muito feliz, não tem, né, mais o que acrescentar. Acho que está muito bom. Gente, olha que delícia é poder estar aqui, que alegria, que gratidão a vocês. Eu quero aproveitar e agradecer a todos os amigos e amigas que passam por aqui, dando o seu joinha lá, cumprimentando. A gente não pode falar o nome de todo mundo, tem bastante gente aqui, mas sabemos que tem amigos que sempre nos acompanham. A nossa gratidão, é sempre bom lembrar que nós estamos aqui por vocês. Todas as quartas-feiras a gente está aqui, todos os domingos o programa Visão Espírita também, nós estamos aqui por vocês, né? Sempre procurando estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, nos atualizar um pouco mais, para ajudar, para que todos nós juntos, como eu disse há pouco, né? Para que todos nós reunidos possamos encontrar a força que nós precisamos no nosso companheiro para mudar as nossas atitudes, a fim de que os outros possam olhar para a gente e perguntar, né, quem são essas pessoas que estão se conduzindo como estão se conduzindo. Como Jesus disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, nós, espíritas, temos esse compromisso. Nossa gratidão a cada um de vocês. E eu quero também lembrar que o programa Visão Espírita ele é mantido, né, com recursos desses amigos e amigas que nos acompanham. Então, olha, se você puder continuar nos auxiliando, hoje ainda nós mantemos lá a sala da União Rádio Web, né? Nós, o aluguel nós não pagamos durante 5 anos, um empresário doou para a gente a sala, mas nós pagamos internet ainda, os recursos, para poder manter a União Rádio Web no ar. Lembrando que a União Rádio Web continua no ar, tá? Então você baixa o aplicativo, são 24 horas de programação espírita todos os dias, os programas Visão Espírita, que são transmitidos pelo YouTube e pelo Facebook, são depois disponibilizados lá também no aplicativo. Você entra em arquivo lá, você pode ver. Como também você pode acompanhar todos os pagamentos, né, todas as doações que nós recebemos, para você ter certeza da transparência da administração desses recursos. Está na tela aqui o número de uma conta. Se você quiser depositar qualquer valor, quem cuida disso é o nosso amigo Alan Diniz Souza. Um abraço para o Alan. E a nossa gratidão a todos vocês que nos auxiliam. Eu quero aproveitar também e convidar vocês, olha, a USE de Piracicaba, que é a instituição que mantém o programa Visão Espírita no ar aqui em Piracicaba, e também a USE de Santa Bárbara do Oeste, que patrocina a edição de domingo do programa Visão Espírita. Mas a USE Piracicaba adquiriu um número para o Departamento de Comunicação, de Divulgação. Então, está na tela aí, é o 9... Ó, anotem aí, Alex Bonafini, Maria Antônia Paduan, você que nos acompanha, é o 98877-8022. Eu vou repetir, 98877-8022. Mande o seu nome para esse número no WhatsApp e nós vamos cadastrar você, né, numa lista de transmissão. Não é um grupo, é uma lista de transmissão. Toda nova atividade da USE, a gente vai mandar uma notificação para você. A cada nova edição do programa Visão Espírita, você recebe lá no seu celular o link para você participar. A cada nova publicação, por exemplo, do jornal Arauto, você recebe o link. A cada nova atividade que está acontecendo na cidade, algum palestrante de fora que vem, você recebe a informação também de como participar, como se inscrever. Tá? Então você mande nesse telefone e a gente vai notificar você de tudo o que acontece na USE. E eu quero passar agora, olha, são 20 horas, o tempo, como eu disse, passa muito rápido quando a gente está em boa companhia, com um bom assunto. Sabe que eu sempre seleciono 10 perguntas para a gente trabalhar, tá? Hoje a gente não passou da segunda, gente, são duas só. Mas a gente continua no próximo programa. Eu quero agradecer Alex Bonafini, novamente, pela solicitude, pelo carinho com que nos atende. Agradecer a Maria Antônia Paduan, que eu sei também que sempre que possível está conosco aqui. Sabemos o empenho de vocês. E eu quero já agradecer todo o público, agradecer também a USE. Eu vou me despedindo, vou ficando por aqui, desejando a todos os nossos irmãos e irmãs muita paz, muita luz, né, que nós possamos aproveitar as experiências que vivenciamos, as dificuldades do convívio social, do convívio com os nossos irmãos, lembrando que tudo isso são lições, como o Alex bem colocou. Essas dificuldades nos tornam mais fortes, nos preparam para seguir avante com o nosso planejamento reencarnatório. Nós temos um compromisso, assumimos um compromisso a retornar para essa vida, como eu disse também, estamos no local onde deveríamos estar, fomos posicionados estrategicamente onde estamos, onde deveríamos estar. Então, por isso, eu desejo que nós aproveitemos essa oportunidade, essa encarnação. Paz e luz a todos vocês. Passo aqui para as derradeiras considerações o nosso amigo Alex Bonafini, e depois eu passo para Maria Antônia Paduan para fazer a nossa prece de encerramento. Eu, de minha parte, também queria agradecer a todos os amigos, hoje o Wilson, a Maria Antônia, pela oportunidade desse nosso, que é o último programa do ano, não é? E que ano que vem tem muito mais ainda, que nós possamos ter um final de ano muito positivo, que aproveitemos as benesses do Natal para revermos nossas atitudes e procurarmos planejar melhor o ano 2021, e procurarmos sermos felizes, amando o quanto possível, deixando de lado um monte de besteira e sendo feliz, que é o mais importante. Muito obrigado, amigos, por tudo quanto eu posso produzir, com o auxílio de todos, que eu particularmente consigo fazer isso. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Também quero deixar aqui minha gratidão por todo esse ano, por todo o auxílio, por todas as vibrações e pelo apoio que tivemos por parte do Wilson, realizando as coordenações, dando conta aí do programa, nos orientando durante todo o ano. Aos amigos que participaram conosco nos debates e também agradecer principalmente esse povo querido que nos dá sustentação e que vai criando conosco uma grande família, a família espírita, que tem um compromisso diante de Jesus de semear o bem. E aí, para encerrarmos o nosso programa desta noite, queremos elevar nosso pensamento a Deus, que é o Senhor da vida, agradecendo por todo o bem que nos proporciona, principalmente pela oportunidade de vida que nos concedeu. Agradecemos também, Senhor, por todos os recursos que nos são disponibilizados através dos vossos emissários que nos alcançam para nos auxiliar nessa jornada evolutiva, na caminhada que temos a cumprir para o nosso progresso espiritual. Agradecemos a Jesus, nosso Divino Mestre, esse Espírito de escola, esse Espírito maravilhoso, que não só pela responsabilidade pelo nosso planeta, mas que se propôs pessoalmente a nos trazer os seus ensinamentos, os ensinamentos do Pai, trazendo-nos as expectativas do nosso Pai Celestial para que pudéssemos aqui nos conduzir. Obrigada, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos que nos proporciona nesta jornada terrena. Estendem vossas mãos sobre todos os lares que estão conectados conosco, sobre todos os vossos amigos participantes desse programa. Assim seja. Paz e luz a todos. Paz e luz.